Fundo 90 graus, cono 4 nosso. 28, bem, informação Romeu, autorização para o Galeão. Cinti Galeão, nível 360, informação Romeu, confere, aguarde para cópia. Gol 1785, é o número 4 para cópia. 5729, pronto para cópia? Afirma, prossiga, senhora. Autorizado com fins nível 340, decola da 10 com curva direita, saída da El, após transição Leda, após a posição BRIC, Bravo Romeo Índia, Delta Eco. Após Charlie November Foxtrot, após direto com fins. Controle 119.35, aciona 5122. Autorizado com fins no 340, decola da pista 10 com a primeira curva para a direita, saída da El, Leda. Bridge, após confins, controle 119.35 e 5122 no transponder, Webjet 5729. Webjet 5729, cotejamento correto, chama pronto para acionamento, push, portão 04. Vou chamar pronto, Webjet 5729, por favor. Salvador Tower, good afternoon, 352, delivery 6, passing 3,700 feet, step in localized for ILS, number 2, reducing to a person. 5266. Confirm. Good afternoon, sir. 5266. Steps localized ILS. Roger, report outer marker. 5266. Transição Leda, após a posição Brit, Bravo Romeo India Delta Eco, quando intercepta Upper Zulu 16 e segue como rota do plano de voo. Controle 119.35, aciona 5120. Autorizado nível 360 para Congonhas, decola da 10, primeira curva direita, saída da El Leda, voa Brit, intercepta uniforme Zulu 16, 1935, 5120. 482. 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, Pirassununga. Afirmativo, Bravo Hotel Zulu, Trive, Pira, 4719. Rodanal 4711, no cotejamento correto, chame pronto. Chamará pronto, 4719. Solo Salvador, passaria 2231, com 28 a bordo, autonomia de 3 horas e 30 minutos, alterna Brasília, pronto para o táxi. Gente, passaria do 2231, no táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, quando lá torre no 86, ajuste no 0 ou no 2, bom voo. Gente, Alfa Juliette Alfa, ponto de espera, torre 186, uma boa tarde, passaria 2231. Salvador, trip 5219 para o pushback, táxi 3. Autorizado, chama para o táxi, trip 5219. Vai lá, lá. Pedro, informa que está a visual na aeronave aí com a curta final para pouso 11. Sim, temos uma segunda aeronave no ILS, o Mike Covito, reparte Itapuã. Ok, reparte Itapuã, Vitor. Webjet 5729, chama para o táxi. Chama para o táxi, 5729. Solo Gol 10. 77, na escuta para a cota. Ciente, autorizado Galeão, nível 380. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Transição Leda após a posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Quando intercepta Upper November 857. Sai como rota do plano de voo. Controle 119.35, aciona 5077. Gol 1077. Autorizado Galeão, 380, decola da 10, curvando à direita, saída da El Leda. Após Bidev, intercepta Upper November 857, conforme rota. Controle 11935, transponder 5077, gol 1075. Cotejamento correto, chame pronto para acionamento, push confirmando posição 07. Afirmo, posição 07, 1077. Solo trip 5488. It's clear to land runway 10, wind 190 degrees with 15 knots, QNH 1012. 1012, clear to land runway 10526. Salvador, muito boa tarde, eu fico para Palma do Lima. Preciso ao aeronave nacional. Gente, autorizado a prosseguir para o 17 na retaguarda do trip, na final, reporte na base para o 17 pela direita, Mike Covito. Gente, retaguarda do trip, Camará na vida no base para o 17. É o triplo Papá Romeu Lima. Papá Romeu Lima, eu solo, prossiga. É, cobre para o Costa Azul, para o grupo do Zulu, litoral sul. Gente, eu tenho um plano já vencido, 1800, foi feito alguma DLA, Papá Romeu Lima? Afirmativo, para o 50. Gente, eu vou checar aqui junto à sala IS, aguardo para a cópia número 2. Aguardando o Lima. Trip 5299, 46 a bordo, 350 de autonomia, alternando Salvador, pronto para o táxi. Trip 5299, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10. No ponto de espera, torre 118, decimal 612, ajuste 10, 12. Estado 02, Juliette Alva, 686, Ponte Vera, trip. Trip 5488, ingressa via Quilo para o pátio 3, posição é o 612, atenção para o aeronave da companhia, deixando para o 3 nesse momento. Gente, na Quilo, no pátio 3, até o gate 6. Atenta a aeronave da companhia, o 5488. Qual webjet 729 para o táxi? 03, 3 e 20, alterna Guarulhos. Controle de Salvador, 3190, passa 90 para o 150 com a Romeu. Gente, autorizado táxi via Índia Alfa como número 2 no ponto de espera, atentando para a aeronave da Trip que vai ingressar via Juliette, agora à sua esquerda. No ponto de espera, torre 118, decimal 612, ajuste no 0, 12, Webjet 5729. Índia Alfa vai como número 2 no ponto de espera, atento ao Trip e lá 186, Webjet 5729. Solo Gol 1077, pronto para o push e acionamento. Could you see any frequency I have to call? That's frequency 1260 or 13325. Georgia, thank you so much. 1260, 13325, 1063121. Bye, sir. Questionamento, vai aguardar a Boeing da Webjet, que vai livrar agora o pátio via Índia. Após o mesmo, está autorizado. Acionamento, puxamos para o táxi. Após a passagem da aeronave da Web, está autorizado o pushback e acionamento, reportará para o táxi, 47 por Noro. And Salvador Ground, afternoon 352, DB6, located by Echo. Taxiway Alpha now, with you. 5266, taxi via Alpha Kilo to April 3. Alpha Kilo, April 3, 352, DB6. 1785, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, prossiga. 1785, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, prossiga. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Transição Leda após a posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Quando intercepta Upper, November 857, segue como rota do plano de voo. Controle 119.35, aciona 5027. Cola da 10, vento 210 graus, cono 5 nós. Torre Salvador, boa tarde. Objeto 5729, está próximo ao ponto de espera da 10. Papai 5729, mantenha o ponto de espera. Tá mantido. Responder 5027, o gol 1785. 450, retire. 1785, cotejamento correto, chame pronto para acionamento, puxa, portão 10. Pronto para feedback. Salvador, é o gol 1750, sempre atende da CIS para conflito. 755, formação Romeu, confins, aguarde para a cópia. Aguardando cópia. 399, chame Recife, frequência 1260, altera 3325. 360-3325, 399. Corredor Axé, controle 119.35, aciona 0133. Confirmando, vai 1.000 pés ou 500 pés? Vai 500 pés, cara. 119, altímetro 1012, é parte Campo à Vista. Avistando agora, azul 4206, estou a 1.100 pés. Sente livre pouso na 110, pista molhada, vento 220 graus com 119. Tem livre pouso na 110, azul 4206. Desvio direto Barreiras, 22231. 03 a bordo. Sente 03 a bordo, confirmando o pátio da bata. Acima aqui. Sente, transfere agora a torre 118.62 para acionamento de táxi de decolagem, ajuste no 012, Papá Romeu Lima. Muito obrigado, torre 118.62, Romeu Lima. Solo voo 1077, pronto para o táxi, 4 horas de autonomia, alterna Campinas, POB 115. Deixa para o táxi. Amaral Lima. Vitoria GLS, Vera Cruz para Salvador, confirma as condições, senhor. Teto, 1.000 pés, visibilidade 3.000 metros, chuva leve, Vitoria de Juliette. Autoriza a VPE especial via corredores da Chester. Pantanal 4711 para o táxi POB 120, 120, alterna Confins em 4 horas. 0160, repórter farol da Barra, Vitoria de Juliette. É, estacionar 0160, repórter farol da Barra, Júlio. Salvador, trip 5219. Trip 5219, contato radar, Sanagole, Vitória da Conquista, subou 200. 5219. Copiado, ciente, será o número 2, agora o número 3 no ponto de espera, vai aguardar a passagem do Boeing da Gol, a sua retaguarda, que vai ingressar via Juliette, até o ponto de espera. O ponto de espera, transfere torre 112, decimal 612, ajuste no 012, Pantanal 4711. Ok, via Índia, como número 3, no ponto de espera 186, Pantanal 4711. Sale 223, um controle. Controle 2231. Confirme o nível que passa, na receba a altimetria. Tá passando 110 agora. Sale 2231. Ok, gente. Faça uma verificação no modo Thiago transponder e não receba a altimetria. Trocamos um de equipamento aqui. Confirme se está recebendo agora. Ok, agora recebendo. Passando externo, vamos treinar. No 395, complete LS, chame torre 186. 286, treinador. 3190, questão desta, 2.000 pés, ajuste 012. 2.000, comi 12. Vente no 395, vento 220 graus com 119, altímetro no 012, aguarde pista livre. Branco, instrução, treinador. Salvador, eu vou no 755, já seria a nossa autorização. Voo 1755, com fins 360, informação Romeu, apenas alguns segundos para a cópia. Uma olhada. Tem pista, uma olhada no 395. Bom dia, Juliette. Vou passar na pessoa sua, Juliette. Decimal 35, bom voo. 1935, bom trabalho. Patrulhe, o Webjet 5729. Webjet 5729, contato radar, sai na Dael. Subindo na Dael, só da 340, atenção. Sem restrição. Okay. Bridge, Bravo Romeo India, Delta Echo, quando intercepta UP Zulu 16 e segue como rota do plano de voo. Controle 119.35, aciona 5111. Vector 360 da El Leda Bridge, UP Zulu 16, canal 35, 111, o Gol 17. Responder 5111, contejamento correto, chame pronto para acionamento push, confirmando a posição? 8. Gente, chame pronto para acionamento push, gol no 75. 5. Gol no 785, posição 10 para pushback, acionamento. Do Lima. No 395, solo ao 01, no livre à direita, solo 121, decimal 9. 219 à direita, contra 9. Gol no 395, táxi Alfa, reportando seu ataque para Juliette para ingresso. Alfa, reportando Juliette, 395. Decimal 0, alterno 3325. 077, livre decolar da 10, vento 210 graus, quando 2 nós. Livre decolagem da 10, gol 1077. Confirmando quem chamou foi o azul 4206? Turma, para graça, Pátio. Ciente, autorizado ingresso via Juliette, portão 09, atentando para a aeronave Boeing da Gol, que está iniciando o acionamento puxa no portão 10, ok? Vou colocar todo o gol, autorizado via Juliette, braço, passa a aeronave, 4206. Aeronave asa fixa, próxima apito azul vindo no sentido contrário do axé, mil pés. Chame controle 119 decimal 35, bom voo. Cliente do tráfego vai chamar o controle 19935, grato, senhor, até a volta. Papá Romeu Lima. Olha de Salvador, esse é o triplo Papá Romeu Lima, decolador 17 na sua escuta. Triplo Romeu Papá Lima, submantenha 500 pés pelo litoral, informando que tem um Papa Alfa 34, sentido contrário, mantendo 1 no mil pés. Vai manter 500 pés, ciente do tráfego, Papa Romeu Lima. Bora, PM. Bora, Berola. 7 decolado, 1-0-3, chama controle 1, na adicional 35, bom voo. 0-3-5, grato, 9-0-7-7. Radar, Cruz 8002, o PLD 162, autonomia de 4 horas e 10, alterna Guarulhos. 7, decola. Ondo 077, contato radar, submanter o nível 360, efetuando a saída da EL. 360, reportada da EL, gol no 077. Corrigindo, subindo e mantém para o nível 380. 38, gol no 077. Ferinho de Juliette, Itapuã, mantendo mil pés. Gente, Vitorinho de Juliette, mantendo mil pés. Tem um tráfego a 3 milhas à frente, mantendo 500 pés. Um helicóptero. Chame a torre 1 no 8612. 7186, helicóptero à vista. Comandante Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, usou com helicóptero no sentido contrário. Afirmativo, passando agora farol de Itapuã. Sente intenção 35. A intenção é na 35. Sente, agilize para 35, reporte na final. É, vai agilizar, reportará na final, busca. 4719, livre decolar, dando 0, vento 210 graus, quando 3 lança. Autorizar a decolagem, o Pantanal 4710. Salida 2231 no Salvador. Escuta, prossiga. Nome Recife, frequência 1260, alterne 3325. 260-3325, 22, 3 anos. Webjet 59, corrija, 5729, chame o centro Recife na frequência 260. 260, 5729. 210 graus com 139, altímetro 012. 0012, altímetro Vitorino de Juliette. Torre Salvador, San 3190, final ILS, baixo travado. Gente, San 3190, pista molhada, vento 210 graus com 139, altímetro 012, aguarde autorização para pouso. Gente, confirma o vento. 210 com 13. Gente. 47 no 1, decolada 06, chame controle 1, nave decimal 35, bom voo. Controle Salvador 2935, obrigado, boa tarde. Boa tarde, mantenha o ponto de espera 8002. Mantendo 8002. 3190, livre pouso na 10, vento 210 graus, com 2 máximo. Autorizado pouso na 10, tá 3190. Vitorinho de Juliette, solo 06, livre táxi Pat 4. Boa tarde. Autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10. Ponto de espera, torre 118, decimal 612, ajuste 10, 12, gol 9785. Livre táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera, chama a torre 118, decimal 6, o gol 1785. 395, na escuta? Gol 1395, o portão foi mudado para o 07, após a passagem do Boeing da companhia que vai livrar o pátio principal via Juliette, ingressa via Juliette para o portão 07. Sente na Guarulhos, Gol com Deus, Gol 1395. Tem 126, decimal 0. Recife 1260, 5219. Gol 1077, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 0. Confirme, Recife 1265. 1260. 260, obrigado, boa tarde, bom serviço. Obrigado, um bom voo. Salvador, o Papa Rodão Lima visual com pouso. Sente frequência livre, o Papa Romeu Lima, chame no retorno e cuidado com o neto aí, tá? Esse cara tá um perigo aqui, ele tá pilotando. Nossa senhora. Obrigado, chama no retorno. Gente. Gol 1925, Brasília 360, informação Romeu, número 2 para a cópia, aguarde. Guardando. Trip 54 no 5, Ilhéus, autorizado nível 160, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, transição Leda, após direto Ilhéus. Controle 119, decimal 35, aciona 514612. Ilhéus, 160, decola da 10, curva direita, saída da EL, Leda, após pro direto, aciona 514612. Frequência do controle 11935, trip 5415. Trip 5415, cotejamento correto, chame para o acionamento, puxe, confirmando, posição 5, parte 3. Afirmativo. Sim, chame para o trip 5415. Tá na alfa. 3190, táxi alfa, reporta antes da táxi 3 Juliette para ingresso, portão destino será o 62. Deixa eu chamar essa Juliette para o 62, tá 3190. Gol 1925, pronto para a cópia? 1925, pronto, prossiga. Autorizado Brasília, nível 360, pela Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119.35, aciona 5107. Agora 2 peça. 8002, contato radar na decolagem, submanter o nível 340, saída da EL. 40 da EL, 8002. Você confirma apenas a aerovia, Gol 1925? Nós vamos pela uniforme Zulu no 7. Afirmativo, cotejamento correto, chame pronto para acionamento push, confirmando a posição 01. Afirmo 01. Salvador, Gol 1725, pushback, acionamento gate 8. Ciente, aguarde, vai aguardar a passagem do Airbus da TAM, a sua retaguarda, que desconsidera a informação. No, na posição 08, autorizado, chame pronto para o táxi. Gol 1755. Ciente, autorizado, Gol 1755, iniciando o pushback, no 8. São 3190, autorizado ingresso via Juliette, para o portão 612. Ciente, para o 612, na 3190. Haveria possibilidade de voar da EL para o trânsito 002? Autorizado. Grato, voando da EL, tão 8002. Tático, se encontra? Deixe alguns instantes para a cópia aguarde. Deixe pelo Zulu. Passaria do 4711, chama o centro do Recife, frequência 1260. Gate 85 decolado ao 12, chama controle 1935, bom gol. 1935, muito boa tarde, obrigado. Passaria do 4711, controle. À esquerda, no perfil da saída Conde. Controle 119.35, aciona 0264. Papatango Whisky, Kilo Zulu. Controle, boa tarde, Gol 1785, passa 2000. Gol 785, contato radar, submanter o nível 360, saída da Iona. 360 da EO. E 1-1-12-62 para acionamento, táxi e decolagem. Ajuste no 0-1-2, Papatango Whisky, Kilo Zulu. Solo Gol 1-7-5 para o táxi. Está com 8-8 a bordo, 4 de autonomia, alterna Campinas. 755 ciente, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no zero. Ponto de espera, torre 118, decimal 612, ajuste no 012. Ciente, via Juliette Alfa, 1862, ponto de espera, bom trabalho. Grato, bom voo. Pessoalmente, chapéu táxi, esse quilo Zulu.